Nave Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Eu gostei do Prometheus. Eu gostei do Prometheus. Você gostou? Olha aí, mais um brother, então. Nave Estática! E aí, pessoal, começa agora mais um Nave Estática. Eu sou o Diego. E hoje eu tô aqui com o Falk. Qual é, rapaziada? O menino voltou, né? Sendo que a gente nem chama mais, não, voltou. De um hiato de 3 anos, fiquei já paguei meu castigo. Tô aqui com o meu xará, o Diego Ferreira. Fala aí, galera, tudo bom? Tranquilo, e com o Jonas. Saudações, traças. Pois é, com o microfone melhor, né? Depois daquela vez lá que você gravou direto do trânsito. Beleza, pegar algo com marca, para de usar headphone de $5 do AliExpress. Nem sei o que eu vou fazer com aquilo. Ninguém quer, né? Então, e hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre spoilers, vai falar com a nossa relação com essa coisa aí que veio atormentar a cultura pop, né? Inclusive, a gente podia começar já falando com você, né, Jonas? Você é um cara, uma das poucas pessoas que não está assistindo Game of Thrones, porque você tá esperando o cara terminar de escrever, né? Nossa Senhora. Esperança mesmo, cara? Esse negócio vai sair. Rapidão, desculpa interromper, mas antes de tudo, você sabe que ele escreve num DOS, né, o livro? Sim, eu já vi o sistema que ele usa, que é bom porque não distrai, né? Mas ele já tem bastante coisa na vida dele pra distrair. Eu parei na quinta temporada, porque foi até onde mais ou menos parou nos livros, e mesmo lá eu tomei um pouco de spoiler, que eu até não sei se é spoiler, porque eu sei que a série já tá ficando bastante diferente. É, eu paro de acessar o Facebook nas épocas do seriado, 9gag eu aboli da minha vida, meus amigos de RPG, sei lá, eu acho que eles até fizeram outro grupo pra conversar sobre Guerra dos Tronos, pra respeitar a minha decisão. De vez em quando eles esquecem e postam coisa, piadinha no grupo errado, já tomei spoiler, que eu me incomodo muito com spoiler, ainda mais Guerra dos Tronos, né, cara? Pô, mas é muito doido isso, né? Pelo que você tá falando aí, você deixou de acessar 9gag, que pelo jeito era uma coisa que você fazia, né? Você já tem um grupo diferente. Isso é bizarro quando o spoiler já tá começando a afetar a sua vida, né, cara? Até os seus amigos você não pode mais ter uma conversa sobre determinados assuntos, né? É, tu tem que ver que eu tenho também o tabuleiro do Guerra dos Tronos. E a gente vai jogar, tipo, ninguém pode comentar, entendeu, sobre Guerra dos Tronos. A gente joga o tabuleiro. E o tabuleiro é meu, entendeu? Eu falei, ó, você só pode fazer comentário até quinta temporada, depois disso. É, então, cara, tem que andar com um apêndice, assim, né, cara? De saber o resumo dos fatos pra saber o que é que tá autorizado falar com você. Mas é terrível. Outro spoiler que eu levei foi do The Walking Dead, cara. Começou aquela temporada que apareceu o Negan, né? Que ele tava aquele taco de beisebol e tal. Não assisti, cara, o episódio. E aí, no dia seguinte, na página do Facebook do Walking Dead, apareceu lá: descanse em paz, personagem tal. Cara, nossa, velho, cara. Que desnecessário. No dia seguinte, cara. Quem que deu esse spoiler? Foi o site? A própria página do The Walking Dead no Facebook. Ah, colocou a página oficial mesmo. É? Descanse em paz, não sei quem. Pá, cara. Sacanagem, né, cara? Não, aí não é sacanagem. Aí você foi garoto. Mas eu nunca tinha visto a página fazer isso, cara. Ó, pra mim, tem que respeitar um limite de 3 dias. Uma vez eu vi uma página, acho que era até de Game of Thrones. Eles davam 3 dias pra comentar alguma coisa que foi relevante, tá ligado? Tipo, a morte de um cara na série. Eles só postavam depois de 3 dias que o episódio tinha passado. Porque aí dava tempo. É uma regra. Sim, exato. Tipo, é questão do bom senso, tá ligado? É complicado, porque o bom senso pra cada um é uma coisa diferente, né? É, exato. Sabe uma coisa que eu acho bem, que é em bem 3 de dias, boa? Né, cara? Isso já facilita muito, né? Não, se a regra for clara, né? Tipo, você acessa a página do negócio e a página já fala isso, ó. Depois de 3 dias, a gente vai começar a soltar as coisas, tranquilo. Mas eu ainda acho que o mais seguro pra Facebook, por exemplo, é fazer mais ou menos que nem o Goldfield faz, sabe, Falk? Que ele vai comentar alguma coisa, ele bota assim, spoilers abaixo. Dar um espaço, assim. Sim, sim, pra sim, você sim. Não scrollar muito, né? Você já sabe do que vem ali, né? Exato. Mas cara, no, eu já vi muito. Acho que agora a galera tá maneirando um pouco, mas também tinha notícias às vezes nesses portais que o pessoal colocava a imagem do post, cara. Isso é muita sacanagem. Ah, teve um personagem que. De uma série aí, quando ele faleceu, era só o GIF dele. Meu Facebook virou o GIF do cara morrendo, tá ligado? Aí eu fiquei tipo, eita porra. Eu não assisti a série, mas eu sabia do que se tratava. Eu falei, tá, alguém morreu aqui, tá ligado? Mas eu ficava tipo, velho, qual a necessidade? Uhum. Já emendando um negócio nisso daí. É engraçado, porque, tipo, na questão do Game of Thrones, né, tinha aquela galera que via na TV, que tinha o HBO, e tinha a galera que via online depois. E aí era engraçado que sempre que você via, assim, na internet que alguém reclamava de spoiler, a galera falava, assina a TV aí, não sei o quê, tá ligado? Ah, vai assistir na TV. Aí, eu não sei se vocês vão lembrar da época que vazou os episódios de Game of Thrones. Ah, sim. Tem umas Mano, a galera começou a soltar spoiler pra caralho. E aí, nisso... os caras ficam, ô, mano, a spoiler é mancada, né? Não sei o quê. E era a mesma galera que falava, ah, não, vai assistir na TV. Uhum. A minha opinião em relação a isso é o seguinte: você não quer, assim, eu não dou spoiler, eu não me incomodo particularmente com spoiler, alguns eu até procuro, mas no Facebook, você não quer tomar spoiler, não entra no Facebook, assim, fica, não acesse sua timeline, fica em algum grupo, fica em algum grupo, em grupos que você sabe que você que é seguro, que não vai te dar spoiler, ou não acessa mesmo, porque assim, às vezes não é o spoiler, não é nem o, isso eu tô falando especificamente do Facebook, às vezes nem é nem proposital, assim. Às vezes alguma pessoa curtiu uma foto dos seus amigos e vai aparecer na tua timeline. Sim, entendeu? Isso, cara. Então, assim. A pessoa não tem culpa de nada, entendeu? Ela só a pessoa, a pessoa não tem culpa. Assim, se chegar e te marcar, isso é escroto, não façam isso. Uhum. Compartilhar na tua linha do tempo. Compartilhar direto na tua linha do tempo, mandar mensagem. Assim, se a pessoa é sensível a spoiler, não gosta, não faça isso. Isso é ridículo. É, vamos ver a qualidade dos ouvintes do Gavestática, né? Porque agora que eu revelei essa informação, capaz de... Ah, é verdade, né? Fazer isso, né? Que é igual... É como vocês me avisam. Igual o Jonas falou aí, eu também não vejo Game of Thrones, não li nada, eu tô só esperando ele lançar tudo. Eu botei na minha cabeça, eu só vou ler Game of Thrones quando ele lançar tudo. Nossa, quero senhora, tá pegar... mais ansioso que eu, hein? É, mas ele não começou, né, Diego? Não, eu nem comecei. Não, então ele tá o mais seguro de todos, Jonas, porque ele não está envolvido emocionalmente que nem você, tá vendo? É assim, se eu o não cara tô... morrer, ele nem começa. Não, eu não tô envolvido, assim, eu provavelmente eu tomei spoiler dessa série em algum momento, mas como eu não assisto, eu não me importo, então eu não vou nem lembrar. E não só isso, eu escutava alguns podcasts sobre a série. Quer dizer, eu escutava por escutar, mas, assim, por isso que spoiler nunca me incomodou. Hoje o spoiler me incomoda pra algumas coisas. Que nem eu tava falando, eu falando com vocês um pouquinho off, que eu não tô acompanhando tanto filme de herói, né? Eu assisto um perdido, assim, mas eu tô muito atrasado, tanto da Marvel como da DC, eu tô muito atrasado mesmo. E eu não me importo tanto em escutar podcast sobre os assuntos, eu escuto os spoilers e tudo, mas eu tenho certeza que se daqui a um ano, dois, eu for assistir algum desses filmes, eu vou esquecer, a não ser que alguém fale, sei lá, alguma coisa muito gritante, sei lá, o Homem de Ferro morreu, alguma parada assim, sabe? Mas quando fala de outros eventos do filme, eu esqueço, cara. Aí se eu assisto o filme depois, fica aquela sensação de déjà vu, sabe? Quando acontecem essas paradas, que eu disse, cara, eu escutei isso em algum lugar, mas eu realmente esqueço desses spoilers menores, né? Sim, eu também sou assim. Falando numa questão de spoiler, pergunto pra todo mundo, você gosta de tomar spoiler ou não? Ah, eu tenho pavor. Se é algo que eu tô acompanhando, eu tenho pavor, uh-huh. Eu não posso mesmo. Eu tô mais ou menos nessa linha. Quando é, por exemplo, Star Wars, eu não quero tomar spoiler, que é uma coisa que eu me importo mais. E agora, outros filmes menores, assim, às vezes que até tô mais ou menos curioso, assim, mas eu não tenho tanto problema não também, sabe? Eu, quando era moleque, na verdade, até gostava, sabe? Eu achava legal até. Ir pro cinema já sabia o que é que eu ia encontrar. Eu achava legal isso. Uhum. E até pra jogo também eu não me importava. Tipo, eu me lembro que eu joguei na época lá, o Resident Evil 1. Eu joguei de cara, assim, com detonado já, porque pra mim eu achava que esse era o modo certo, inclusive, de jogar, sabe? Até, eu achava até que era impossível a galera jogar sem saber daquelas coisas. Até porque eu também não manjava tanto inglês na época, né? Não, mas Resident Evil 1 é um jogo que, sei lá, eu não zerei até hoje, tá ligado? Porque, pô, que jogo difícil, velho, vai se ferrar. É, na época eu achava também, cara. Eu acho que se fosse hoje, se eu fosse pegar hoje sem saber de nada, acho que eu conseguiria zerar de boa, assim. Então, em relação a spoiler, assim, eu tenho problema com spoiler visual, trailers, assim, que tô ligado. Hoje, sei lá, os estúdios desaprenderam a fazer trailer. Um exemplo é o do Vingadores 2. Aquela cena do Hulkbuster contra o Hulk. Tá toda no trailer. Uhum. Tanto que eu fiquei um pouco decepcionado com o filme. Que é a cena de ação mais legal do Vingadores 2 é o Hulkbuster e o Hulk, né, cara? E tá todinha no trailer. Hoje eu não vejo mais trailer de nada. Quando eu vou no cinema, sem sacanagem, eu fecho o olho. Eu não vejo. Uhum. Acho que até seguro você ver um teaser, né, cara? Que o teaser realmente é bem o trailer mais clássico, né? É porque, assim, depende do filme. Por exemplo, Star Wars, cara. Star Wars precisa te convencer aí no cinema? Pois é, né? Pra quem curte mesmo... Não... Tem filmes e filmes, entendeu? Eu ia perguntar pra vocês. Vocês lembram qual foi o primeiro spoiler que vocês tomaram, assim, que... Marcou? Que eu lembro o meu. Eu acho que eu lembro o meu também, cara. O meu primeiro spoiler que eu lembro que me marcou, assim, que eu entendi o que... Nem tinha nome de spoiler na época. Uh-huh. Quando foi lançado o Rock 6. E eu lembro que a minha amiga comentou assim, assisti o novo filme do Rock, poxa, muito bonito o filme, muito legal. Pena que ele perde a luta no final, né? Ah, cara. assisti até hoje. Cara, o meu primeiro spoiler, acho que foi lá pro final de 2007, porque eu lembro que eu tomei isso num evento de anime. Era sobre um anime também, né? Que eu vi um cara com mangá, aí eu falei... Eu tava na fila, assim, geralmente na fila, principalmente quando você ia sozinho no evento, você fazia amizade com a galera na fila. O cara tava lendo mangá ali, eu falei, pô... Tão falando mal bem dessa história e tal. Aí o cara vira pra mim e fala, ah, o cara morre no final mesmo. Aí eu, cara, tipo... Mas isso pra começar uma briga, na minha opinião. É um bom... Só que aí, tipo, eu nunca tinha começado a ver o anime ou o mangá, mas com o tempo eu passei. Só que aquilo me deu um detalhe, que, tipo... Eu fiquei imaginando como que aquilo ia acontecer. Então, eu assisti os o anime eventos também. Que ia dar naquilo, né, cara? É, eu assisti o anime sabendo que o cara ia morrer, mas eu ficava, porra, quem que vai matar ele? Como é que isso vai acontecer? O cara é muito esperto. Aí entra o inimigo, o vilão lá, o herói da história pra acabar com o cara, né? Aí você fica tipo, porra, vai ser esse cara que vai matar ele, certeza. Aí você tá lá vendo o anime, aí do nada, no meio do anime, o cara que você achou que ia matar ele morre. Aí você fala, pronto, e agora? Todas as minhas teorias foram pro inferno. Uhum. Então, deu uma apimentada no interesse em ler. Né? E assim, exato. Né? E aí continuei, tá ligado? Sabendo, tipo, eu não sabia que ele ia morrer no meio. Aí foi tipo plot twist. Eu falei, caramba, não é ele que vai matar o cara, mano. E agora? Uhum. Aí no final você sabe, realmente, o cara morre e tal. Só que foi um spoiler assim que no final acabou sendo legal. Porque, tipo, eu comecei a criar teoria sobre o que ia acontecer. Uhum. Mas que nem, teve um filme recente, que é o Logan. Eu tomei spoiler do filme. Então, aqui no cinema foi meio desanimador. Porque, tipo, qualquer coisa que acontecesse, você falava, putz, será que vai acontecer isso agora? Aí não acontecia, você ficava, entendi. Mas é daqui a pouco. Então, tipo, na verdade, às vezes você pode saber, sei lá, tipo, se for num filme, e se, tipo, alguém fala, pô, vamos criar uma suposição, tá ligado? O filme do Rock Balboa. Aí alguém faria pra você e fala, pô, o Rock Balboa morre no final desse filme. Aí você, porra. Aí, tipo, claro que ele não vai morrer no meio do filme. Ele vai morrer no final. Aí, tipo, sei lá, você sabe que o filme tem 2 horas. Aí você, sem querer, vai ver a hora, você fala, já passou 1h50 de filme. Esse filho da puta vai morrer, tá ligado? Você começa a olhar assim. Uhum. Ah, e antes disso, qualquer perrengue que ele passar, tu fala, ah, tá tranquilo, tá muito tranquilo. É, não, ainda. Tipo, sei lá, um bando de assaltantes encurrala ele, enche ele de porrada e fala, não, peraí, não é agora não. Não é agora não. Ele vai aguentar isso. Agora, você falou isso, velho, esse negócio de você tomar um spoiler e você ficar especulando quando vai acontecer a parada, me lembrou um negócio que do trailer do Dark Knight, sabe? Do Batman Dark Knight. Isso daí foi, eles falaram no Nerdcast, talvez, que é uma parada que no trailer mostra aquela cena lá do Batman indo com a moto, né, pra cima do Coringa, né? E o Coringa provocando ele, né? Você vendo o trailer, parece muito que aquilo é a cena final do filme, sabe? Uma das cenas finais. Mas não, isso é tipo no meio do filme, né? É uma parada parecida com isso que você falou, que o trailer em tese tá dando spoiler, né, entre aspas, e você fica naquela, ah, vai ter aquela cena final lá que é o cara com a moto indo pra cima do Coringa. Só que isso é quando chega isso no meio, aí você fica, porra, agora eu não sei mais qual é a cena final, né? É interessante também, que você começa a ficar especulando, porra, se eu achava que isso era o final do filme, não é? Te surpreende de forma positiva, né? Tu achou que era spoiler e... Não, não é. Tem... Ah, um filme recente que teve uma questão dessa do trailer também foi o Novo Homem-Aranha, né? De Volta ao Lar. Quando saiu os trailers, eu lembro que muito amigo meu começou a criticar os trailers e falou, pronto, o filme tá todo nos trailers, que não sei o quê. E eu vi os trailers e eu falei, pô, realmente, os trailers têm muita coisa. Mas quando você vai ver o filme... Você vê que, tipo, na verdade, o que tinha no trailer era, sei lá, tipo, 10, 20% do filme. Assim, tem muita coisa lá que vai acontecer que você sabe já, mas tem toda uma outra segmentação. No caso, por exemplo, os trailers focam muito no relacionamento do Peter com o Tony Stark. Tanto que falaram, estavam zoando, né, que na verdade era mais um filme do Iron Man. Uh-huh. Só que quando você assiste o filme mesmo, você vê que, tipo, o Iron Man aparece em momentos que ele tem que aparecer. Só que foca nisso no filme. No trailer, quer dizer. E aí todo mundo falou, ah, não, pô, o filme inteiro tá nos trailers. Aí quando eu fui ver o filme, eu saí satisfeito do cinema, saca? Tipo, eu falei, pô, sei lá, eu sabia das coisas do trailer, mas o filme é muito maior do que só os trailers. Acho que foi uma jogada de marketing até pra trair público, né? Tipo, ah, se você não, por acaso, não gosta do Homem-Aranha, temos aí bastante Homem de Ferro no filme. É, os caras querendo vender, porque o Iron Man é o mais popular, né? Uhum. Só em relação a, ele perguntou aí, negócio de spoiler aí, que aconteceu comigo, do clássico do Shyamala lá, o Sexto Sentido. Ah, não. Você pegou esse, cara? Não, fui pesquisar sobre o filme e li uma crítica na época com spoiler. Caralho. Não, aí que tá. Beleza. Toda a construção do filme me prendeu, assim. E eu gosto do filme. muita gente fala pra mim, ah, você teria gostado mais do filme se não soubesse. Pô, aí cai num paradoxo. Como é que eu vou saber se eu vou gostar mais do filme ou não? Pode ser que você gostasse menos, né? Ninguém sabe, né, cara? É, só se eu falasse, pô, eu não gostei do filme. Ah, não, porque o plot twist ali é que faz a diferença. Mas não, eu gostei da construção e eu já sabendo o que ia acontecer, eu fui prestando atenção em outras coisas, sabe? É, o lance de... É complicado alguém falar isso, até porque ninguém sabe de você mais que você, né? É complicado alguém falar, pô, você ia gostar mais do filme se não soubesse. Mas a parada é o seguinte, pra as pessoas que assistiram esse filme, a maioria, pelo menos, que eu já vi, né, falando, eles tiveram duas experiências. Sem saber e depois reassistir o filme sabendo, entendeu? Uhum. Que aí é justamente isso, você falou que como você sabia, você já foi assistindo, prestando atenção em algumas coisas que talvez você não prestasse. Sim. Aí isso é uma parada que você perdeu. Não sei se você gostar mais ou menos, mas é legal. Foi algo que eu perdi. A explosão de cabeça eu perdi. Uhum. Mas o filme não ficou... Eu, pelo menos, não acho o filme... Eu não achei o filme pior. É um dos meus filmes favoritos. Pra mim, é o melhor dele até hoje, do Shyamalan. É, que tem uma galera que fala que estraga, você saber, né? Eu acho que não estraga, não. Acho que é legal. Eu não estraga. Assim, óbvio, eu não vou... A gente não vai falar aqui, né? Talvez alguém não viu. Uhum. É isso que eu até a gente pode entrar depois, né? Que o pessoal fala, pô, 3 dias pra dar spoiler, eu acho que tem filmes que não é pra dar nunca, cara. Sempre vai ter alguém que vai assistir pela primeira vez. É, então, depende do filme. Eu acho que esse tipo de filme, os filmes do Shyamalan em si, como a maioria se prende nesse plot twist, assim, não acho de bom tom dar um spoiler, assim. A menos que a pessoa queira. Diego, mas tem um detalhe, pelo menos pra mim, na época que eu assisti O Sexto Sentido, eu nem sabia quem que era o diretor. Uhum. E então, agora a gente já sabe, se vem um filme do Shyamalan, vai ter um plot twist interessante. Na época eu nem sabia quem era o diretor, então eu nem tava esperando por um plot twist naquele filme. É, foi o primeiro filme dele, ou o primeiro grande, pelo menos, né? Eu não sei se foi o primeiro grande dele, mas foi o primeiro grande. Foi o primeiro grande filme que eu vi dele. Uhum. Então, esse plot twist, assim, porque tu não tá esperando plot twist nenhum. Tu só tá vendo como é que é aquela relação do psicólogo. Sim, porque o filme, ele se prende, mano. Ele não fica dependendo daquilo, né? É por um acaso, ele ainda tem o plot twist, mas a história dele mesmo, sem você saber... Mesmo que não tivesse aquele plot twist, a história dele tá indo pra algum lugar, né? Você não sabe ainda. É um baita suspense, né? Muito bem elaborado. Agora me veio uma pergunta que perguntar pra vocês aqui. Vocês que acho que consomem mais séries. Acredito que das séries que vocês acompanham, que vocês já viram, vocês já tomaram spoiler de alguma que vocês gostam, né? Mas algum spoiler já deixou vocês deixar de assistir uma série? Acho que nunca cheguei nesse ponto. É, pra mim também não, cara. Já desanimou, tá ligado? Mas em algum momento eu vou ver isso aqui. É, no meu caso do The Walking Dead, eu fui logo em seguida assistir já pra tentar reduzir o meu impacto. É porque assim, eu vejo muita gente reclamando o Breaking Bad lá, muita gente tomou spoiler, ah, não vou mais assistir. Aí eu fiquei pensando, pô, você tá acompanhando a série já há um tempo. Você deixar de ver porque tomou um spoiler talvez grande de alguma coisa, de um episódio em específico. Pô, será que a série é tão boa assim? Pra ela... Uhum. Sabe, eu fico me perguntando isso. Eu acho que também, geralmente, isso é mais importante também pra muita gente que faz questão de assistir junto com todo mundo, sabe? Que tá assistindo junto e comentar em rede social, esse tipo de coisa. Eu não tenho muito disso, sabe? Eu mesmo fui assistir o Breaking Bad, eu fui terminar de assistir e já tinha acabado a série, já, sabe? Tem várias coisas desse tipo, assim, que eu só assisto depois que já de um bom tempo que acabou, sabe? Eu também, passar um hype e tal. O próprio Game of Thrones mesmo, eu não assisto, nem sempre eu assisto assim que sai o episódio. Às vezes essa última temporada, quando fui assistir mesmo, acho que já tinha uns 4 lançados, sabe? Eu acho que eu tô ficando meio perito em esquivar de alguns spoilers, ou a galera da minha timeline, que é muito gente fina, não sei. Mas a HBO disponibiliza todos os episódios de uma vez, Guerra dos Tronos, não, né? Se tiver o HBO Go, acho que assim que sai o episódio, você consegue ver, tá ligado? É tipo Netflix da HBO. Acho que começou isso nessa temporada. Eles disponibilizam tudo de uma vez, igual a Netflix faz, né? Não, eles não vão liberar tudo de uma vez, eles vão liberar conforme a TV. Mas, até nessas histórias de episódio que vazou, era tipo, sei lá, acabou de passar... Foi nessa última temporada. Passou o episódio 5. Aí, acho que na HBO Go, Austrália. Alguma HBO Go aí de um outro lugar, eles acho que foi de Portugal, não sei. Mas, tipo, ao invés de liberar o episódio 5 na HBO Go, eles liberaram o 6 sem querer. Nossa. Eles acabaram liberando o episódio seguinte. E ficou, tipo, uma meia hora online. E aí, quando o nego viu isso, já sempre tem esse jeitinho de você baixar, né? Não é fácil baixar os episódios desses lugares, mas você quem manja consegue dar um jeito. E aí já baixaram o episódio, recompilaram e já mandaram na net, saca? Caramba, velho. Cara, a galera tem que tomar muito cuidado pra não vacilar hoje em dia, né? Foi que nem aconteceu aí, não muito tempo atrás, aconteceu aí do jogo, acho que é o Yakuza 6, vocês souberam dessa história, que os caras foram liberar o demo lá na PSN. Ah, sim. Em vez de jogar o demo, jogaram o jogo completo lá pra galera baixar. Aí o pessoal começou a jogar o demo, nossa, demo grande, né, cara? Ué, peraí, não vai acabar nunca? É quando descobriram o jogo completo, cara. Ficou algumas horas online aí, teve uma galera que jogou o jogo. Nossa, não soube disso não. Então, achei aqui, foi a HBO da Espanha que vazou o episódio. Olha aí. É, e teve na temporada, acho que passada, retrasada, sei lá, que também teve aquilo que você comentou antes mesmo de estrear a série, tinha vazado uns episódios mesmo. É, na verdade, isso daí eu acho que já tinha vazado, acho que tinha passado um ou dois episódios. Ou só um, aí vazaram cinco da temporada, os cinco Nossa, primeiros. Cara. Isso aí foi o caos. Acho que até a galera que dá spoiler fica perdida, né? Pra saber qual spoiler que vai dar. Quando eu vi isso daí, eu falei, mano, vai começar uma guerra na internet, velho. Não, corra pras colinas, né? Todo mundo indo atrás. Não, ninguém tá seguro, né? Uhum. Nessas horas é bom não ser tão conectado com o Facebook, Twitter da vida. Uhum. Eu acho foda isso com Netflix e tal. Claro que é bom tu ter todos os episódios de uma vez. Mas, cara, aí a galera já começa a assistir tudo de uma vez, já faz review com spoiler, e aí já começa a sair programa sobre o assunto, aí tu fica meio que criando uma obrigação de assistir logo, porque toda a turma da internet já assistiu, né? Isso era bom na época da TV, porque cada um assistia no mesmo ritmo, aí comentava junto, como ainda a novela consegue ser, né? Apesar dela fazer spoiler em revista, mas eu não entendo, cara, isso que eu não entendo em novela, cara, nossas mães assistem novelas e aí fico sabendo assim, ah não, mas essa aí tá aprontando isso, mas nos próximos episódios ela já vai morrer. Porra, cara! É que novela é uma parada diferente, né, cara? Novela é quase com uma fofoca fictícia, né, cara? É, cara, é um looping de acontecimentos, então não tem muito problema. Mas eu acho que nossa geração também não devia reclamar muito não, sabe por quê? A gente cresceu vendo Dragon Ball. Eu tava pensando no Dragon Ball até agora, cara. E Dragon Ball sempre deu spoiler do episódio seguinte. Até hoje é assim, no Super. Próximo então... episódio, Goku Frieza morre. Então, eu acho meio besteira, assim, a gente ficar sensível ao spoiler. Não, mas depende, né, velho? Depende do Dragon Ball mesmo, às vezes até é bom você levar um spoiler que você não assiste mesmo. Ah, mas você sabe que se o cara morrer, vão pegar as esferas do dragão e ressuscitar ele, tá ligado? É. Principalmente se for o Kuririn. Mas é engraçado, o Jonas tava falando aí eu lembrei de uma parada que disse, na época que a gente assistia na TV, não tinha isso, não assistia junto, né? Mas, cara, muita coisa acontecia, até fazendo relação com novela também, né? Disso de às vezes, como a TV tinha aquele horário fixo, principalmente na época que eu era criança, que muitas vezes eu não podia assistir naquela hora, sei lá, porque meus pais resolveram que a gente ia jantar fora, então eu era obrigado a sair. E eu perdia o horário do desenho, da coisa lá. Aí isso acontecia muito de eu ir na escola no outro dia e falar, pô, não assisti o episódio de onde? O que é que acontece, sabe? E eu que perguntava pra acompanhar, sabe? Eu perguntava pros meus amigos o que é que aconteceu no episódio de ontem, porque eu não vi, sabe? Isso acontecia muito também, né? Porque você não podia baixar o episódio, né? Não tinha onde mais assistir, né? Tu precisava entender o que tinha acontecido. Era uma coisa perdida. Às vezes eu não tinha nem esperança de ver aquilo algum dia, que pra mim, sei lá, talvez um dia reprisasse, né? Mas... O legal é que meu pai, ele sabia configurar o aparelho de VHS. Então ele programava pro aparelho começar a gravar em tal horário e parava de gravar naquele horário. Eu já fiz isso também, cara. Mano, esse era o esquema, velho. Não, pra mim era magia. O seu pai era internet, né, cara, pra você? A internet demorou ainda, velho. Eu fui falo assim, larga. O seu pai era internet, foi ele que fazia o upload, né, cara, pra sua casa e você baixava depois a fita, né? Exatamente. É que antigamente era uma piada, né? Você saber configurar o VHS pra gravar era uma piada porque falavam que era impossível, né? Então, conseguir gravar no horário? Ah, era muito doido isso. E o esquema, eu já devo ter falado isso em uma estática bem antiga, o esquema, você tá gravando o filme lá da tela quente, você podia pausar pra cortar os comerciais, né? Nossa. Só que isso era tenso, cara, que você tinha que saber na hora de pausar e depois despausar, né? Você podia perder uns 3 segundos de filme. Sim, pô, e quantas vezes já aconteceu de minha mãe falar, meu filho, pode dormir, porque a mãe tem escola, então pode dormir, deixa que eu fico gravando aqui, e minha mãe queria pular os comerciais, né? E já aconteceu de ela pausar, ela caiu no cochilo, quando a gravação voltava, já tinha passado uns 20 minutos de filme, cara, nossa. Ai, caramba. Já filme da Globo ainda não é cortado, né? Ainda porra, ainda tinha o corte da minha mãe em cima do corte da Globo, cara. Ai. Já teve algum spoiler que vocês deram pra alguém, assim, vocês ficaram, vocês se sentiram mal, assim, um spoiler involuntário? Já. Não que eu me lembre. Cara, eu não tô lembrando. Eu sei que a Vi já deu lá de Game of Thrones da primeira temporada pra Fra, que é um ouvinte nosso também, que trabalhava com a gente na época. Ela tava lendo o livro do Game of Thrones, não tinha visto a série ainda, né? Na época da primeira temporada ainda, que é... Acho que é dos últimos episódios, né? Do Ned Stark, né, cara? Aí, do nada, ela tá falando, nossa, eu não... sabe a parte que o Ned Stark tá preso ainda? Que vai a galera falar com ele na prisão e tal? Uhum. Todo esse segmento, né? Ela tava nessa parte do livro, sabe? Aí ela fala, nossa, eu tô torcendo muito pra ele, sabe? Ela ficou comentando, a Vi pegou pela metade... Mas não foi de maldade, sabe? Ela pegou pela metade a conversa. Ah, tá, é que ele morre, né? Cara, ela largou o livro, assim. Ela não ficou nem puta com a Vi, ela só ficou triste, sabe? Ela ficou triste com a notícia, que era um personagem que ela gostava, sabe? Cara, ele morre! Essa parte ali que ela demonstra pra que esse livro veio. Ela veio pra mudar teu caráter, cara. Tanto que o próprio autor, né, ele recebe cartas das pessoas que não vão mais ler seus livros. As pessoas foram pro Game of Thrones achando que ia se sentir bem, assim? Olha, na época que eu fui me informar sobre Guerra dos Tronos, é porque a galera tava falando assim, ó... Não se apegue aos personagens. Vai chamar isso de spoiler? Não sei. Era só pra, tipo, te dar uma ideia de como é que era a pegada do livro. Sabe? Não, acho que... Pô, legal, vamos ver como é que é. Mas, mesmo assim, cara, é um tapa na cara. Quando acontece o primeiro ato relevante, assim, é um tapa na cara. Realmente, a Frack deve ter sofrido muito, porque foi o primeiro, né? Não, hoje em dia ela não gosta nem de ouvir teoria, né? das coisas. Né? Nem as paradas que a galera nem sabe ainda, sabe? Ela não gosta nem de especulações, porque... Pô, teoria eu curto. Já teve muita teoria que se confirmou, então pra ela considera spoilers, sabe? Porque ela vai... É, teoria eu já curto, cara. Ainda mais o Guerra dos Sonhos, eu tinha lido já algumas coisas que aconteceram e... Uhum. É mais honesto, né, cara? É uma coisa que você tá se esforçando... Não é uma coisa que você viu, né? Você tá se esforçando pra chegar... A galera citando as partezinhas e tal. Ó, tu leu isso aí, tu não se deu conta, Bocó. Mas, ó, tá ali na tua cara. E aí tu vai, pega o livro de novo, lê, ah, é isso mesmo. E aí tu começa até a desenvolver mais teorias, então... Sabe um negócio que eu lembrei agora? Já viram Attack on Titan? Eu vi bem pouco. Eu também vi bem pouco. Não saí então, do primeiro episódio. A primeira temporada de Attack on Titan, ela saiu em 2013. A segunda temporada só foi sair em 2017. Caramba. Um hiato aí de 4 anos, sabe? Uhum. A primeira temporada, ela teve 25 episódios. E a segunda, ela só teve 12. E eu demorei pra ver Attack on Titan. Eu não vi na época que saiu. Eu vi, tipo... Um ano antes da segunda temporada, sabe? Uhum. Aí, beleza. Saiu a segunda temporada, eu vi, terminou a segunda temporada, só que é aquilo, foram 12 episódios, foi curto. E eu tava querendo mais, saca? E como o mangá já tava anos-luz na frente, já tinha muito spoiler na internet. E eu acabei tomando alguns spoilers, que de início eu fiquei bravo, mas depois eu remeto aquela questão que eu comentei também, que era justamente, tipo, cara, como é que isso acontece? Aí um amigo meu que assistia, eu falei, ô, mas, então... Tem algo ali além da muralha? Ou o mundo acabou, tá ligado? Qual é o papo? E o cara, tipo, foi me contando tudo. Quanto mais ele contava, tipo, mais dúvidas apareciam, saca? Que, tipo, você fica, velho, pera, a história tá desenvolvida num certo ponto, saca? E isso até me incentivou a ler um mangá. O que vocês achariam num lugar desses? Tipo, se estivesse no meu lugar. Eu achei horrível. Eu ia mandar o cara calar a boca e poder assistir esse negócio aqui. Antes. Mas não é ele que tá me contando, sou eu que tô indo atrás porque eu tomei um spoiler, entendeu? Eu tomei um spoiler completo e eu quero entender o que aconteceu. Porque eu sei que, tipo, por exemplo, o anime vai demorar, tipo, de 1 a 2 anos pra sair. E às vezes eu não quero ler um mangá, entendeu? Só que você tá curioso. Aí tu foi atrás, eu resumo. É, mais ou menos isso. Pra entender, tá ligado? É que isso vai variar muito de pessoa pra pessoa. O Jonas nunca faria isso, pelo que ele falou. Não, o cara tá esperando terminar o livro, tá ligado? Pois é, totalmente contrário, né? Eu tô numa curva, ele tá em outra. Uhum. Eu não sou muito exato quanto a isso, sabe? Que nem eu falei, de Star Wars eu prefiro não saber nada. Mas tem algumas paradas, velho, que às vezes me instiga também. Por exemplo, é claro que eu não tenho pressa pra ver as paradas, né? Mas uma coisa que eu sei que eventualmente eu vou assistir, e eu já sei a cena final dessa série, é o Sopranos, sabe? Eu nunca assisti nenhum episódio, mas eu já vi a cena final. E eu já vi análise da cena final, sabe? Tem vídeos explicando... Toda a construção daquela cena final, que eu acho muito interessante. Eu tenho vontade de assistir a série só porque eu gostei daquela pegada de como terminou a série, sabe? Isso, eu saber da cena final, exatamente como tudo vai se concluir, né, e tal. Mesmo assim, eu tenho vontade de assistir essa série. Varia muito de uma obra pra outra, sabe? É que tem muita obra que faz essa brincadeira de contar o final, né? E aí vai te contando como é que chegou até aquele ponto. Uma, acho que uma das primeiras obras que eu apreciei que faz essa brincadeira é uma trilogia do autor Bernard Cornwell. Vocês conhecem esse escritor? Sim, nunca li, mas eu tô ligado. Tá ligado? E aí tem a trilogia dele que ele conta da vida do rei Arthur, que é o primeiro livro é O Rei do Inverno, o segundo é Inimigo de Deus e o terceiro é Excalibur. Eu preciso muito ler isso, cara. Cara, leia. E aí o livro começa contando que ele conta pela perspectiva de uma outra pessoa, né? E esse cara, ele tá escrevendo tudo o que aconteceu com o Arthur pra apresentar pra algum nobre. E ele começa contando assim, ai, sempre que chega no inverno, o meu cotoco dói. Aí começa a contar da vida dele, ele tinha tipo uns 10 anos de idade. Então, tipo, caralho, ele já perdeu a mão. Em algum momento ele perdeu a mão. Aham. É meio que a parada do spoiler do mangá lá do Falk, mas né, cara? Tu fica louco, só que. Né? Quando é que ele vai perder a mão, cara? E aí, quando é que chega nesse ponto, tipo, não tem nada a ver, assim. Tipo, ele teve outras oportunidades pra ter acontecido, que ele vai pra guerra, caralho. Ele passa uns perrengues sinistros, assim. E se fica de recomendação, vão atrás. Bernard Cornwell, comecem lendo com O Rei do Inverno. Livrão, pra quem curte, assim, uma coisa mais dinâmica, combates bem narrados, contando como é que era aquela época medieval, todos os perrengues, assim, pra se viver. O do Cornel, o que, que vocês acharem dele pode comprar sem medo, assim? Eu faço coleção do Cornel, esse é um dos poucos dele que eu não tenho, tirando o Sharp e esse aí, eu tenho praticamente tudo dele lançado, e vale a pena demais ler. Vale, pra quem ainda mais curte, assim, jogar RPG, tudo que tem a ver, assim, mais no mundo medieval, pra saber mais como é que é a vida, né? É muito bom, assim. É uma pesquisa muito aprofundada que o cara faz. Quando vocês veem algum filme baseado em algum livro, por exemplo, vai sair agora o filme do Jogador Número 1, que é baseado num livro e tal. Vocês costumam ler o livro antes de ver esses filmes? Vocês chegam a se interessar em ler o livro depois? Ou ver o filme é suficiente? Cara, tem um ponto que é engraçado, porque eu não sou de ler livro. Mas Jogador Número 1 foi um livro que eu li. Na verdade, eu tô no final dele, eu nunca terminei. Porque, não sei, acabei parando de ler justamente pela vontade que eu tenho de ler livro. Só que agora que vai sair o filme, eu quero terminar. Então, eu acho que sai dia 29, né? Eu não quero que o filme me conte o final, entendeu? Porque se muda, fudeu. Não. Eu também não sou muito de ler, não. Mas teve dois que eu tive essa experiência, que uma foi ruim e a outra eu achei legal. A primeira foi do filme, do livro e filme Carrie, A Estranha, né, do Stephen King. Que eu me lembro que eu tinha lido o livro. É um livro bem facinho de ler, inclusive, é bem curtinho. E eu tinha achado legal, sabe? Uma historinha lá de terror e tal, meio suspense, falando da vida da menina lá, que tem os problemas dela. E quando eu fui assistir o filme, né? Eu achei muito tosco. E é um filme até que muita gente gosta, né? Mas eu achei muito, muito tosco. Eu achei. É tudo muito corrido, né, cara? Você tem. Apesar do livro ser curto, você lê no seu ritmo lá e quando você vai assistir o filme, parece que muita coisa que você, quando lê, acha impactante, chega na hora, é uma cena meio jogada, né? Que muitas vezes você, como leitor, dá uma importância pra algumas coisas que o filme não tá nem aí, né? Aí eu achei bem escroto, né? Tanto que eu fiquei meio decepcionado, assim. Agora, um outro que eu achei legal. Mas qual Carrie está falando? O antigo ou o mais recente? Ah, mais antigo, que era com o John Travolta ainda novo, né? Eu acho que é de 70 ou 80, sei lá, é um filme meio antigo. E o outro caso que eu achei legal foi O Senhor dos Anéis, porque eu tinha lido A Sociedade do Anel, e talvez por eu não ter o hábito da leitura e tudo, e O Senhor dos Anéis, ele tem uma leitura meio arrastada, né? Então tinha muita coisa que às vezes eu me perdia, né? Em todas as descrições lá do Tolkien. E quando eu assisti o filme, eu achei muito legal eu entender melhor aquilo que eu tinha lido, né? Por exemplo, uma coisa que é até meio simples, né? Mas na época eu não tava conseguindo visualizar. É uma cena bem no início do Senhor dos Anéis, que é quando ele descreve a hora que o Gandalf vai falar com o Bilbo, tentando convencer ele a deixar o anel pra trás, sabe? Fala, não, cara, você não precisa disso. Aí o livro, ele descreve aqui, tipo, quando o Bilbo fala pro Gandalf, ah, você tá querendo um anel pra você, você tá querendo tomar ele de mim. Aí o Gandalf fica puto. E fala, cara, eu tô querendo te ajudar, né? Não... Aí o livro descreve que ele fica, tipo, parece que ele fica maior, ele dá uma engrandecida, a voz dele muda e não sei o que lá. E eu não conseguia visualizar isso direito, né? E o filme, quando mostra a cena, você fala, ah, cara, era isso. Ele descreve perfeito. Aí parece que faz até mais sentido depois, né? Que eu não tava conseguindo visualizar aquilo no livro, né? Aí esse foi um caso que eu curti muito, ter visto o filme depois de ter lido o livro, né? Eu tive uma experiência contrária com O Senhor dos Anéis, que foi a... Quando, acho que saiu Duas Torres, assisti os Duas Torres, aí eu perguntei pro meu amigo, me empresta aí o Sociedade do Anel, deixa eu dar uma lida. E aí eu comecei a ler aquela leitura arrastada. Né? Uhum. Eu parei, assim, acho que na não deu 50 páginas. Eu parei e pensei... Você não saiu nem da festa, se brincar. Pois é, aí eu pensei, por que que eu tô lendo isso se eu já sei como é que termina? Porque isso me afeta. Tanto que jogos, The Last of Us da vida, um Red Dead Redemption, cara, qualquer jogo, se eu já joguei, eu não jogo de novo. Eu não consigo jogar de novo, cara. Tipo, já foi a minha experiência. O Zelda, que eu tava conversando com vocês em off, o Breath of the Wild. Foi mas 15 horas, cara. E eu não vou jogar de novo no Master Mode, que é mais difícil. Cara, eu já sei o que acontece. Eu já vivi um mundinho lá, já tive a minha aventurinha. Mas se você descobrisse que, tipo, tem um outro mundo secreto que tu não explorou, tá ligado? Ah, não. Aí a gente vai, né, cara? Aí é novidade. Mas, tipo, a mesma... Mas e se você perdeu o seu save? Você tem que recomeçar o jogo do zero. Quantas horas de save? Sei lá. Eu vou pegar uma média de RPG, tá? Que dá umas 40, 60 horas. Tá. Que pergunta difícil, cara. Não, mas eu acho que encararia. Encararia. Eu ia provavelmente ir pra outros lugares no jogo. Tipo, fazer uma ordem diferente, que, talvez. Que é mundo aberto, né? Iria pra outros lugares e depois iria aos poucos vivendo novamente o meu save perdido. Mas é engraçado que isso talvez reflita um pouco disso que você falou, que você tenha todo esse negócio de ser totalmente contra spoiler e você não conseguir rejogar o jogo, né? É verdade. Eu já tenho muito daquilo de jogar o mesmo jogo várias vezes. Acho que até por isso que eu não faço tanto questão de comprar lançamento nem nada, porque, que nem eu até tava comentando em off, eu tô jogando de novo Dark Souls. É um jogo que eu já tinha, na época que eu comprei ele, eu comecei a jogar e não curti, né? Eu deixei quieto. Eu comecei a jogar um pouco assim e aí larguei mão, dei rage quit nele, né? E até porque um dos motivos, né, tem a dificuldade, né, que isso me afastou um pouco no início, tem a dificuldade do jogo, mas um dos motivos é que eu sentia falta de propósito naquela história, porque eu tô acostumado a jogo de RPG que tenha aquela aventura lá e você tem um objetivo, né, tem aquele negócio e eu não conseguia ver isso no Dark Souls. Parecia que tava uma coisa meio, pô, você começa o jogo, você é tipo um morto-vivo, que coisa bizarra pra um jogo de RPG, que é de medieval, né, você começa a ser um morto-vivo e você, todo mundo que fala com você fala em forma de enigmas, e você morre só no jogo também. Aí eu dei rage quit, né, como eu falei. E curiosamente, ligando até com esse assunto de spoilers, eu só fui voltar a jogar o jogo depois que eu conheci um canal, que é o Calibre Lordal, né, que eles jogaram o jogo inteiro, que eles fizeram a lore run, que eles falam, né, que é quando você joga o jogo do início ao fim, contando a história de cada coisa que vai acontecendo, né? Você vai falando, ó, esse cara, ele tá aqui por conta disso. E o Dark Souls tem muito disso, que ele, como não é um jogo que tem uma história jogada, assim, pra você, tem muita coisa que é contada através de descrição de itens e análise de cenário. Ah, essa estátua tá quebrada porque houve uma guerra aqui. Essa ponte tá queimada porque um dragão vive por aqui, sabe? Tipo isso. E os caras, eu vi o canal deles, né? Eles começaram a descrever tudo isso em cada episódio que saía. Depois de tomar esses spoilers, entre aspas, né? Porque eu não tinha chegado nesses pontos, nesse ponto do jogo, me animou pra voltar pro jogo, sabe? E zerar, finalmente, né? E é engraçado, que é o caso contrário que eu tava falando, né? Que eu tinha comentado antes, né? Que tem obras que eu não quero saber de spoilers, tem outras que me anima, né? Foi o caso do Dark Souls. É um jogo que eu tinha saído, sei lá, com 4 horas de jogo, ou menos até, que é pouco pra um RPG, que nem o Dark Souls, né? Eu tinha dado rage quit nele, eu não queria mais saber dele, e depois de eu ver essas histórias, hoje eu já devo ter umas 150 horas do jogo, sabe? Porque eu me empolguei muito. E jogo cada vez mais, é engraçado, varia muito, né, de coisa pra coisa. Mas é uma lore complexa, assim? Cara, ela... assim, ela não é complexa, ela é até, se alguém fizesse um roteiro tradicional pra você, ia ser uma história relativamente simples. Né? Acho que essa é a palavra certa. Não, aí que tá, é porque o que é complexo é a forma que ela é contada, sabe? Você, é fácil alguém zerar o jogo e você perguntar depois que ela zerou, e aí, do que é esse jogo? Você vai, talvez você não saiba dizer do que é, sabe? Mas a graça do jogo é essa, não é que a história é complicada, sabe? Mas é o lance, até um pouco que o Diego tava falando em off também, sabe? Que ela... Parece que o Dark Souls é um jogo que ele é feito pra uma comunidade debulhar ele, sabe? Não é pra um cara sozinho jogar, sabe? Você, às vezes, joga... No meu caso, eu fui ver vídeos, né? Tem a galera que vai pra fórum depois e tudo. Nossa, é. Fórum. Agora, uma parada aí que alguém perguntou aí lá no começo, não sei se foi o Jonas, foi o Diego, perguntou do qual foi o primeiro spoiler, né, que a gente tomou. Eu não lembro agora o primeiro spoiler, mas eu lembro a primeira vez que eu achei legal não ter tomado spoiler. Que pra mim era normal tomar spoiler, né, às vezes eu perguntava o que ia acontecer em tal filme e tal. Mas uma parada que hoje em dia até todo mundo acha galhofa e tal, mas quando eu vi no cinema eu não tava esperando e eu achei muito foda, foi no episódio 2, quando o Yoda puxou o sabre de luz pra batalhar lá. Eu não esperava esperava aquilo, cara. Pra mim aquilo era uma coisa que... Tu tá perdendo fãs falando isso, tu sabe, né? Oi? Tu tá perdendo fãs falando isso, né? É, não, eu tenho plena convicção. Não, e hoje eu acho tosco, porra. Hoje eu acho tosco, mas na época lá, eu quando tinha, sei lá, devia ter uns 13 anos, 14 anos, sei lá, eu achei isso muito foda, cara, quando eu tava também esperando. Eu confesso que eu também achei foda pra caralho ver o Yoda. É, pô, é outra época, né, cara? Geralmente a galera que fala mal disso, a galera que quando assistiu já tinha, sei lá, uns 20 anos pra cima, né, cara? É, tanto que o episódio 3 era, antes do filme ser lançado, era spoiler atrás de spoiler, né? Porque, ah, quem vai virar o Darth Vader? Porra, ok. Porra, é, pronto, isso é aquele caso do... O Falk comentou do mangalo dele lá, né, cara? Que é exatamente isso, é o spoiler anunciado oficialmente, né? Que você sabe quando aqui vai virar o Darth Vader. E você fica nessa, será que agora? Será que agora? Eu acho que as pessoas estão ficando muito paranoicas, sabe? Eu lembro um também, acho que foi do Capitão América... Foi o Capitão América 2. Soldado Invernal. Quando ele tá com o caderninho, ele anota umas coisas lá. Eu lembro. Aí liberaram isso, as pessoas ficaram reclamando, ah, isso é spoiler. Falei, porra, isso não vai adicionar em nada, é só uma curiosidade. É assim, eu concordo que a pessoa pode querer não saber de nada, mas eu acho que se essa pessoa não quer saber de nada, pô, olha o caso aí, olha o exemplo do Jonas, né, cara? Ele até agora não assistiu a temporada nova do Black Mirror. Ele falou, não escutei o Gaffer Static ainda, né, cara? Que se ele escutar, ele vai tomar spoiler, né, cara? Exato, não vou correr o risco. Pô, depois eu ouço. Eu penso assim, você pode ver no seu tempo, tal, você não precisa ver com todo mundo, tal, mas... Eu concordo, respeito, mas é aquilo, o mundo não vai parar de girar porque você não viu, as pessoas não vão deixar de comentar porque, o Fly não viu a série, vamos esperar a boa vontade dele de assistir, não é assim, você tem ideal, que ver... Né? Ah, mas não é, cara. Então, assim, você quer ver no seu tempo? Beleza. Então, assim, você tem que se isolar. E você vai acabar tomando spoiler nem diretamente, é indiretamente. Se, então, por um lado, eu acho. Uma coisa que eu não faço, né, pau, é de dar spoiler gratuito. Tudo bem que eu acho que eu não sou exemplo, porque eu quase não posto no Facebook também, né? Mas. Quando eu posto, se eu quero falar sobre uma parada desse tipo, eu acho que é muito sacanagem você escrever no início, beleza. Mas por outro lado, velho, você pode fazer um paralelo com a vida real, né, velho? Isso aconteceu, por exemplo, depois do episódio 8 do Star Wars, eu não tinha assistido, né? E eu fui pro aniversário lá da minha sobrinha e tinha uma galera na roda que eu tava comentando sobre o filme. Aí, tipo, eu tava lá sentado com o pessoal. Eu acho que é muito, muito sacanagem também eu simplesmente falar, gente, parem de comentar sobre o filme que eu não assisti, sabe? Então, o que aconteceria isso na vida real? Eu teria a opção de eu sair daquela roda, não é? Sim. Então, acho que a internet é meio que isso também, né? Por mais que não seja o ideal e tal, acho que talvez o melhor seja você sair mesmo, né, cara? Senão... Não fique no ambiente perigoso, né, do spoiler. Uhum. Porque, pô, a galera tá querendo comentar, a galera tá empolgada com a parada, né? Mas, cara, nem minha namorada aguenta, cara, que ela assiste, eu fico jogando videogame e ela vai assistir, né, cara? Aí termina o episódio, ela fica olhando assim pra mim, tipo, posso comentar? Explodindo, né, cara? Ela fica, posso comentar um negócio ou não? Não, é só um negócio, não vai te afetar. Pô, se tu tá me perguntando é porque vai me afetar. E o curioso é que ela não se importa com spoiler, porque eu comecei a ver o seriado de novo com ela, desde o início, e aí ela ficava assim pra mim, esse cara vai morrer? Eu falava, assista que tu vai ver. Ai, que raiva quando tu responde isso pra mim. Ah, nossa. Aí ela começou a perguntar, esse aí vai morrer? Eu falava, vai. E esse aqui vai morrer? Vai. Como? Aí qual é a pergunta? Vai todo mundo morrer? Aí, vai, todo mundo vai morrer. Então, além dela querer dar spoiler, ela gosta de spoiler. Não, mas pior que tem muita gente assim. A Vi é meio assim também, cara. Ela vai perguntando durante o filme também, durante a coisa. Não, mas vai acontecer isso, né? Pô, eu sempre confirmo. Se você quer que eu fale, eu falo. Mas é isso que você quer, né, cara? Mas eu acho que a gente acaba... Essa é a obra-prima. Que a gente que curte não tomar spoiler nem nada, a gente acaba supervalorizando também, né, cara? Porque eu acho que tem muita gente que realmente não se importa e pra ela é até melhor, né, saber. Ah, esse próprio negócio do Yoda lá que eu falei que eu achei da hora, eu, quando cheguei em casa, meu irmão quis que eu falasse tudo, né? Eu fiquei, porra... E eu tinha acabado de achar a experiência legal, né? De descobrir na hora, né? Eu não queria contar pra ele, mas ele foi insistindo. Não, o que é que acontece? Fala, e aí? Mas no caso dele, eu contei tudo lá do filme e ele foi amarradão depois vendo o cinema, sabe? Ah, provavelmente ele gostou do filme. Gostou, quer dizer, hoje eu não sei, né? Eu acho que na época ele deve ter gostado. Hoje... E ele gosta de Star Wars como você? Sim, eu acho que até mais hoje em dia, talvez. Isso é uma prova que não é o amor pela obra, né? Realmente tem gente que não se importa. É, às vezes a pessoa tem um receio, tá ligado? Tipo, pô, será que o negócio vai ser bom mesmo? Eu aposto muito que, tipo, depois que o episódio 7 saiu, eu vi que teve meio que ficou dividido. Teve a galera, teve os fãs de Star Wars antigos que adoraram e teve os fãs que odiaram. O 7 ou o 8? Que o 8 que teve muito disso, né? Recentemente. Acho que foi o 8 mesmo. O 8 é o mais fraco dessa nova trilogia aí, de longe, assim. Pô, eu achei melhor. Eu acho... Ele não é tão ruim, mas ele tem muito problema. Pelo menos na minha Eu só vi uma opinião, vez, assim. Né? Eu quero ver uma segunda vez, mas eu achei o melhor até agora. Mas eu quando acabei, eu fiquei meio assim... não sei ainda o que eu acho, sabe? Mas aí depois de um tempo eu fui achando bem legal. Eu acho que podia ser melhor, mas ainda assim é um bom filme. Que a gente... Temos que ser diferente da internet, que tem que amar odiar tudo, então... Mas pois é, né? Não, é legal, assim, é porque a internet hoje, assim, ou é tudo a melhor coisa do mundo, ou é tudo a pior coisa do mundo, sabe? Não existe mais meio termo. E isso também é outra coisa que eu acho que até cabe um cast também pra gente falar desse extremismo aí. Você me lembra até um negócio que na época que saiu o joguinho do Super Mario, pra sei lá, o Super Mario Run, né? Eu tinha colocado uma print lá no Facebook até disso aqui, ó. Isso é o reflexo da internet. Eu dei uma print da tela de avaliações do jogo, né? Você vê a barrinha com 5 estrelas lá no topo e é com 1 estrela também, sabe? E o resto não tinha nenhuma avaliação. Disso, olha aí. Isso é o reflexo, cara, da internet. Eu acho que essas estrelas não funcionam, né, cara? Tinha que ser gostou ou não gostou. É por isso que o Netflix é assim, né, hoje em dia. Antigamente tinha estrelinha também, né? Muita gente não gostou. Tinha estrelinha também, antigamente. Tinha estrelinha? Nem lembro disso. Tinha. Né? Faz tempo. Não, não adianta pra internet, tem que ser sim ou não mesmo, porque a galera não. Ninguém coloca. Raramente, né? Alguém coloca 2, 3 ou 4. É 1 ou 5. Acho que podia ser sim, não, meh. É mesmo. Eu acho que podia ter um meh mesmo. Eu vou ter que dizer porque... o que é meh pra mim. Stranger Things, segunda temporada. Meh. Ah, eu falo meh até a primeira, hein? Vocês estão errados. Nem a primeira, eu acho, essas coisas que o pessoal fala, não. Não, é legal, cara. É legal. O Banguela, o Banguela é o legal. Não é, né? Vocês estão muito tristes. Baixamos o nível. Pô, eu tenho uns desses, hein, cara. É também que a gente já acaba indo pra outro assunto, mas eu tenho vários desses filmes e séries que todo mundo acha foda e eu... tipo Pacific Rim, cara. Eu acho um filme bem medianinho, sabe? Que tem uma galera que ama aquele filme. Nunca vi. Cara, geralmente não. Eu sou o contrário. A galera odeia algo, eu vou assistir e eu gosto. Né? Fica até ruim pra mim, porque as pessoas começam a me tratar com. Começam a me olhar estranho, sabe? Fala, como é que você gostou disso? Falei, velho, eu achei legal. Pô, eu queria muito que você falasse que você gosta muito de Prometheus, cara, que aí você é grande brother. Eu posso assistir, eu não assisti ainda. Assista, cara, você vai gostar, é um filmaço. Eu gostei do Prometheus. Você gostou? Olha aí, mais um brother, então. Mas, cara, eu lembro. Eu não sei que eu não sou um bom crítico do filme, mas eu gostei do Prometheus. É assim, eu acho aquilo. Ele tem os problemas, mas ele não é esse lixo todo. Vou falar a verdade, muita gente foi. Eu vi muita galera que foi na onda do Jovem Nerd, cara. Não sei se você lembra daquela crítica ali dele. Sim, achei que. Não, né? Isso, do vídeo, é. Uhum. O que eu vi de gente que não viu o filme falando que o filme era ruim, depois que viu aquilo ali. Mas é engraçado, Prometheus, foi um dos últimos filmes que eu fui assistir no cinema, você tem ideia, faz muito tempo que eu não vi no cinema. Caraca, cara. É, porra. Fecharam o cinema aí, o que deu? Oi? Fecharam o cinema aí, o que deu? É, porra. Não, tem... não, cara, eu já não ia muito antes, depois que o Luke nasceu, pronto, já isolou tudo. Ó, pra desencargo de curiosidade, Prometheus foi lançado em 2012. Caramba, velho. Caramba. Eu achava que era 2014, mano, porra. Então, eu me lembro quando eu fui assistir o Prometheus com a Vi, né? Eu acho que eu cheguei a proferir as palavras, porra, cara, é um dos melhores filmes de ficção que eu já assisti na minha vida. Eu acho que eu falei esse negócio pra ela, né? E aí depois eu acho que foi no dia seguinte que tinha saído essa crítica aí do Jovem Nerd que você falou, Diego. Uhum. Aí eu vi os caras metendo pau. E o pior, cara, eu concordo com quase tudo que a galera. Quando a galera vem falar, cara, você gostou desse filme? Aí começa a falar todos os pontos negativos do negócio. Eu concordo com quase tudo, mas mesmo assim eu gosto muito daquele filme. É, ele tem seus defeitos, mas não acho ele tão ruim, não. Porque hoje em dia também tem isso, né, cara? A galera vai pelas críticas, sem nem se dar o trabalho de ver o filme. Isso me irrita muito. Cara, você tem que assistir pra emitir a opinião. É, às vezes você vai ter até uma interpretação diferente das outras pessoas. Sobre aquele... Por exemplo, eu gosto muito de ouvir podcast sobre um determinado filme, podcast diferente. Tipo, mais que seja o mesmo assunto. Uhum. E já aconteceu de você escutar uma parada, às vezes alguém fala de determinada cena que achou a coisa mais linda do mundo e pra você não representa nada, ou o contrário também, né? Porque eu tenho um exemplo disso com o próprio Prometheus, né? Que Nesse caso, foi uma das poucas coisas que todo mundo na época falou mal e eu achei foda, que é a cena da cesárea, sabe? Que acontece em determinado momento. Que eu achei uma cena muito foda. E muita gente achou a coisa mais galhofa do mundo, cara. É impressionante. Às vezes interessante você ver as outras opiniões. Eu fiquei impressionado assim, meu Deus do céu, cara. Olha assim. Pô, eu fiquei tenso pra caramba naquela cena. Vai, robô, salva ela, robô. Muito louco aquela parte, cara. Esse é um dos motivos que eu gostei do filme também, cara. Porque ele consegue dar um suspense até mesmo em momentos que o bicho não tá ali, né? Eu tô começando a farejar aí que vai rolar um Gavestrat com os Prometeus, hein? Tem que chamar o Aiken aí pra isso. Ixi, mas o Aiken gosta ou não? O Aiken despreza, cara. Ele... Dois contra um, dois contra um. É sacanagem, eu vou deixar aqui subir as... Então, Diego, você tem o seu podcast aí, então se quiser fazer seu jabá, fica à vontade. Ah, então quem puder ouvir aí o meu singelo podcast aí, o Elementar, acessa lá o medium.com/elementar. Tá saindo agora podcast toda semana. É podcast novo esse daí, não é? É. É, porque na época que a gente falou, você não tinha comentado desse daí, não? Não, eu comecei... Foi no finalzinho do ano passado. Aham. Uhum. Eu tinha escutado lá uns que você tinha participado, acho que é VilaCast, aquele lá que você editava. Isso. Isso, eu escutei um outro lá que você participou. Agora eu tô com um aí também. Então... Tranquilo, vou colocar o link lá depois. Ah, valeu. Tranquilo, acho que é isso então. Muito obrigado pela audiência a todos e até o próximo Gavestático. Este podcast foi editado por mim, Diego Maciel. Imagem no post pela Fabiana. A pauta de hoje foi sugerida pelo nosso ouvinte, Haddock Lobo. E caso você goste do nosso trabalho aqui com os Gavestáticas, considere ser um dos nossos patrões lá no patreon.com/gaveteiro. Qualquer doação é muito bem-vinda, ajuda bastante a manter o projeto de pé. Obrigado pela audiência e até o próximo podcast.